A fecheiro 27. Zvereva mandou buscar. Tentou dar ao interrogatório o tom de uma conversa familiar. Está a escrever, camarada Rublev? Estou a escrever. Uma mensagem para o Comitê Central, calculo. Não propriamente. Não sei muito bem se ainda temos um Comitê Central. No sentido que lhe atribuíamos no velho partido. Zvereva foi apanhada de surpresa. Tudo o que se sabia sobre Rublev levava a crer que ele seguia a linha. Era submisso, não sem reservas interiores. Disciplinado. E as reservas interiores fortalecem uma aceitação pragmática. A instrução corria o risco de fracassar. Não estou a perceber, camarada Rublev. Sabe, penso eu, o que o partido espera de si. A prisão deixara-lhe menos marcas do que aos outros, uma vez que já antes usava barba. Não parecia deprimido, ainda que aparentasse cansaço, as olheiras vincadas. Uma cabeça vigorosa de santo, com um grande nariz ossudo, como as que se podem ver em certos ícones da escola de Novgorod. Zvereva tentava decifrá-lo. Ele falava tranquilamente. O partido? Sei mais ou menos o que se espera de mim. Mas qual partido? Aquilo a que chamam o partido mudou tanto. Você não poderia certamente compreender-me. E por que é que pensa, camarada Rublev, que eu não seria capaz de o compreender? Pelo contrário, eu... Não diga mais nada. Interrompeu a Rublev. Tem nos lábios uma frase oficial que já não possui qualquer significado. Quero dizer que, provavelmente, nós dois pertencemos a espécies humanas diferentes. Digo isto sem nenhuma animosidade, garanto-lhe. O que ele poderia ter dito de ofensivo foi atenuado pelo tom objetivo e pelo olhar cortês. Posso perguntar-lhe, camarada Rublev, o que está a escrever e com que intuito? Rublev abanou a cabeça com um sorriso, como se um aluno lhe tivesse feito uma pergunta intencionalmente embaraçosa. Camarada juíza de instrução, pretendo escrever um estudo sobre o movimento dos destruidores de máquinas em Inglaterra, no início do século XIX. Não se espante, é uma pretensão séria. Ficou à espera do efeito do seu gracejo. Zvereva também o observava, amável. Pequenos olhos sagazes. Escrevo para o futuro. Um dia os arquivos hão de abrir-se. Talvez lá encontrem as minhas memórias. O trabalho dos historiadores que hão de estudar a nossa época estará facilitado. Penso que é muito mais importante do que aquilo que provavelmente a incumbiram de me perguntar. Agora, cidadã, permita-me que seja eu a fazer-lhe uma pergunta. Sou acusado exatamente de quê? Não tardará a saber. Está satisfeito com as condições? A alimentação? Sofrível. Falta de açúcar, por vezes, na compota. Mas muitos proletários soviéticos, que não são acusados de nada, encontram-se menos bem alimentados do que nós, cidadã. Zvereva disse secamente. O interrogatório terminou. Rublev regressou à sua cela com um humor excelente. Mostrei-lhe como era aquela gata malvada, Dora. Se tivéssemos de nos explicar a estas criaturas, eles que me mandem alguém melhor ou que me fuzilem sem mais explicações. O campo de papoelas deixou-se entrever em declives distantes através de um véu de chuva. Minha pobre Dora, não estarei prestes a deitar-lhes abaixo todos os andaimes? Dora ficaria feliz. Diria, tenho a certeza de que não te sobreviverei por muito tempo, Kirill. Mostra-me o caminho. Rublev nem sempre se voltava quando a porta se abria. Desta feita, depois de a porta nitidamente se ter voltado a fechar, ficou com a sensação de uma presença atrás de si. Continuou a escrever, para não ceder aos nervos. Bom dia, Rublev, disse uma voz arrastada. Era Popov. Boné cinzento, sobretudo velho, pasta disforme debaixo do braço, como sempre. Já não se viam há anos. Bom dia, Popov. Sente-se. Rublev cedeu-lhe a cadeira, fechou o caderno, que se encontrava na mesa, e deitou-se na cama. Popov examinou a cela, nua, amarela, abafada, envolta em silêncio. O que via era-lhe nitidamente desagradável. Muito bem, disse Rublev. Trancado também tu. Bem-vindo, velho irmão, fizeste por merecer. Riu-se baixinho, com gosto. Popov atirou o boné para a mesa, deixou cair o sobretudo, escarrou para o seu lenço cinzento. Dor de dentes, o diabo que... Mas está enganado, Rublev, ainda não fui detido. Rublev lançou as suas longas pernas no ar, numa cabriola de júbilo. E falando para consigo e rindo-se desvairadamente, ele disse: ainda não, o velho Popov, ainda não. Freud daria 3 rublos sem discutir por esse lapsus linguae. A sério, Popov, não se ouviu dizer ainda não? Ainda não. Eu disse ainda não, titubeou Popov. Ainda não o quê? Que importância é que isso tem? Por que é que você se agarra assim às palavras? O que é que eu ainda não fui? Detido, detido, detido, ainda não foi detido, exclamou Rublev, com uma troça de mente no olhar, nas sobrancelhas arruivadas e hirsutas, na barba densa. Popov olhou estupidamente para a parede à sua frente, para a janela de vidros sujos, atrás dos quais se perfilavam as grades. Aquela recepção deslocada tinha-o desconcertado. Deixou que o silêncio se instalasse entre eles. Quase até se tornar um mal-estar. Rublev cruzou os braços por baixo da nuca. Rublev, estou aqui para decidir o seu destino consigo. Esperamos muito de si. Sabemos que é dono de um espírito muito crítico, mas fiel ao partido. Os velhos, como eu, conhecem-no. Trago-lhe documentos. Leia-os. Confiemos em si. Só que, se não se importa, trocávamos de lugar. Eu preferia estar deitado. A minha saúde, sabe? O reumatismo, a miocardite, a polineuropatia, etc. Tenho sorte por ser saudável, Rublev. A água vertida espalha-se. Mas os obstáculos que ela encontra emprestam-lhe um contorno definido. Como tal, Popov recuperou a vantagem. Trocaram de lugar. Popov deitou-se na cama e parecia realmente um velho doente. Dentes cinzentos, tez ludosa, as escassas farripas de cabelo de um branco miserável, ridiculamente eriçadas. Pode passar-me a minha pasta, Rublev? Importa-se que eu fume? Tirou uma série de papéis da pasta. Aqui tem, leia, sem pressas. Temos tempo. Isto é sério. É tudo muito sério. As suas breves frases eram rematadas por um tossicar frequente. Rublev começou a ler. Resumo dos relatórios dos adidos militares em... Relatório sobre a construção das estradas estratégicas na Polónia, reservas de combustíveis, as conversações de Londres. Passaram-se longos minutos. A guerra? Acabou por dizer Rublev, muito sério. Muito provavelmente a guerra, para o ano. Viu os números do controle dos transportes? Sim. Ainda temos uma ligeira possibilidade de desviar a guerra para o Ocidente. Não por muito tempo. Não por muito tempo. Falavam do perigo, como se estivessem em casa um do outro de visita. Quanto tempo necessário para a mobilização? As tropas de cobertura? Seria preciso uma segunda refinaria de petróleo no Extremo Oriente, desenvolver com urgência a rede viária de Komsomolsk. A nova via férrea da Yakutia está realmente terminada? Como é que ela resistiu ao inverno? Estamos a contar com uma probabilidade de grandes perdas de efetivos, disse Popov com uma voz nítida. Tantos rapazes novos, pensou Rublev. Sempre gostara de assistir aos desfiles de atletas. Quando se encontrava na rua, os seus olhos seguiam os jovens musculados das terras russas, siberianos de nariz largo, com olhos horizontais afundados sob testas maciças, asiáticos de rosto amplo e chato, e certos mongóis com feições extremamente refinadas, produto das belas raças civilizadas, muito antes da civilização branca. Raparigas acompanhavam-nos na vida, ombro a ombro. Aquelas imagens talvez se devessem a reminiscências de filmes. E todos juntos atravessavam cidades desmoronadas sob os aviões. E os nossos novos edifícios, quadrados de betão armado, obra de tantos proletários famintos, tornavam-se carcaças incendiadas. E todos aqueles rapazes, todas aquelas raparigas, aos milhões, manchados de sangue, enchiam valas hediondas, comboios hospitalares, pequenas ambulâncias que trezandavam a gangrena e clorofórmio, a falta de anestésicos a ser garantida. Lentamente nos hospitais, eles continuavam a transformar-se em cadáveres. Não posso converter os meus pensamentos em imagens, disse ele. Torna-se insuportável. Insuportável, realmente, concordou Popov. Rublev quase gritou. Ah, ainda está aqui? O que é que está a fazer aqui? Mas Popov atacou primeiro. Estamos a contar com uma perda de efetivos que pode atingir vários milhões de homens no primeiro ano. É por isso que o gabinete político adotou esta medida impopular, a interdição do aborto. Milhões de mulheres estão a sofrer as consequências. Já não fazemos contas senão em milhões. Precisamos de milhões de crianças, já, de por onde der, para substituir os milhões de jovens que vão morrer. E você, entretanto, você está para aqui, a escrever, Rublev. E esta mesquinhez da sua luta contra o partido? Uma vez é o joelho, outra vez o maxilar. Qual maxilar? O superior. Uma dor aqui, uma dor ali. Rublev, o partido pede-lhe. O partido ordena-lhe. Eu não sou o partido. Pede-me o quê? Ordena-me o quê? Sabe tão bem quanto eu. Não me cabe entrar em pormenores. Você que se entenda com os juízes de instrução. Eles conhecem a situação, são pagos para isso. Alguns deles até acreditam nisto. Os mais jovens, os imbecis. Os jovens imbecis são os mais úteis. Tenho pena dos acusados que lhes caem nas mãos. Insiste em resistir? Metemo-lo numa sala cheia de gente. Todos os diplomatas, os espiões oficiais, os correspondentes estrangeiros, aqueles a quem pagamos, aqueles que recebem, de dois ou três lados, uma escumalha. Todos eles sedentos demais. Vamos metê-lo à frente do microfone. E você vai dizer, por exemplo, que é o responsável moral pelo assassínio do camarada Tulayev. Isso ou outra coisa qualquer. Sei lá eu. Você vai dizê-lo, porque o procurador Radchevsky o há de obrigar a dizê-lo. Não uma, mas 10 vezes. Ele é paciente, esse Radchevsky, como uma mula ignóbil. Você há de dizer o que eles quiserem que você diga, porque você conhece a situação. Porque não tem escolha, obedecer ou trair. Ou obrigamo-lo a comparecer diante desse mesmo microfone e a desonrar o Supremo Tribunal, o partido, o chefe, a URSS, tudo ao mesmo tempo, para proclamar, quero lá saber, o meu joelho, para proclamar aquilo a que você chama a sua inocência. E que belo espetáculo há de ser a sua inocência nessa altura. Rublev andava de um lado para o outro no silêncio da cela, que entretanto escurecera. A voz que por instantes sobressaía daquele entaramelado, que por instantes se perdia nesse mesmo entaramelado, fazia chover sobre ele pequenas palavras enlameadas. Ele não ouvia todas, mas tinha a sensação de estar a caminhar sobre os carros. E continuavam a chover pequenos escarros cinzentos. E não havia nada a responder. Ou o que ele pudesse responder não serviria de nada. E foi em vésperas de uma guerra, neste perigo em que nos encontramos, que vocês destruíram os quadros do nosso país. Decapitaram o exército, o partido, a indústria. Vocês, cambada de imbecis e de criminosos. Se Rublev gritasse isto, Popov responderia: o meu joelho, talvez tenha razão, mas de que lhe serve ter razão? Nós somos o poder e nem mesmo nós podemos fazer seja o que for. Agora pedem-lhe a sua cabeça. E aquilo que me está a dizer não o vai dizer diante da burguesia internacional. Pois não? Nem que fosse para vingar a sua querida cabecinha, que não tardará a ser rachada como uma noz. Criatura odiosa. Mas como sair daquele círculo infernal? Como? Com as mãos cruzadas sobre o peito, envergando uma túnica velha e um par de calças disformes, Popov continuou o seu monólogo intercalado com breves pausas. Rublev deteve-se diante dele, como se estivesse a vê-lo pela primeira vez, e começou a tratá-lo por tu, com um tom triste. Popov, meu velho, pareces Lenin. É impressionante. Não te mexas, deixa estar as mãos assim. Não pareces Ilitch vivo, nem pensar. Pareces-te com a múmia dele, como uma boneca de trapos se parece com um ser vivo. Observou-o com uma atenção simultaneamente sonhadora e intensa. Pareces-te com ele num cinzento de pedra brulenta, como um bicho de conta. As boças que tens na testa, essa barbicha miserável. Pobre, pobre velho. Havia uma pena sincera na sua voz. Por seu lado, Popov observava-o com uma atenção intensa. Rublev viu-lhe o olhar velado, mas inconfundível, perigoso. Pobre, pobre desgraçado que tu és, seu trapo velho, cínico e mal cheiroso. Ah! Com uma expressão de repulsa desesperada, Rublev voltou-lhe as costas e dirigiu-se para a porta. A cela parecia-lhe demasiado pequena, pensou em voz alta. E é esta larva de cemitério que me traz a mensagem da guerra? Talvez, perversamente, o tartamudear de Popov recomeçou atrás dele. Ilitch dizia que um pano de limpeza encontra sempre alguma utilidade numa casa. Um pano um pouco sujo, naturalmente, visto que é da natureza dos panos de pó estarem um pouco sujos. Eu aceito, não sou individualista. Está escrito na Bíblia que um cão vivo é melhor do que um leão morto. Tendo-se levantado, estava a arrumar os papéis na sua pasta e vestia penosamente, sobretudo. Com as mãos nos bolsos, Rublev absteve-se de o ajudar, murmurando para consigo: cão vivo ou rato da peste, praticamente morto? Popov teve de passar à frente dele para que lhe abrissem a porta. Não se despediram. Antes de sair, meteu o boné na cabeça com um gesto decidido, a pala voltada para cima, de esguelha. Quando tinha 17 anos, antes das primeiras detenções, na época dos primeiros entusiasmos revolucionários, gostava de assumir aquele ar de bandido. Enquadrado pela porta metálica, voltou-se com o peito a roçar os dentes quadrados do ferrolho e fitou diretamente Rublev, com um olhar límpido, ainda vigoroso. Adeus, Rublev. Não preciso da sua resposta. Sei o que precisava de saber. Lá no fundo entendemos-nos perfeitamente. Baixou a voz, devido aos uniformes que se encontravam atrás da porta. É duro, sem dúvida. Para mim também. Mas o partido tem confiança em si. Vão todos para o diabo. Popov deu dois passos para o interior da cela e, sem tartamudear, como se aquele nevoeiro medonho da sua vida se tivesse desvanecido em seu redor, perguntou-lhe: o que é que devo dizer da tua parte ao Comitê Central? E Rublev, também ele aprumado, respondeu com firmeza: que vivi toda a minha vida apenas para o partido, por mais doente e degradado que ele esteja, o nosso partido, que não tenho qualquer pensamento, qualquer consciência fora do partido, que sou fiel ao partido, seja ele o que for, faça ele o que fizer, que, se tenho de morrer esmagado pelo meu partido, aceito, mas que diga aos patifes que nos estão a matar que estão também a matar o partido. Adeus, camarada Rublev. A porta fechou-se, o ferrolho bem oleado deslizou suavemente. A escuridão era quase total. Rublev assentou uma série de pancadas naquela porta de sepulcro. Passos abafados precipitaram-se no corredor. O postigo abriu-se. O que é que se passa, cidadão? Rublev pensou que tinha gritado, mas na realidade a sua voz não foi mais do que um sopro irritado. Deem-me luz. Shh, shh, pronto, cidadão. A lâmpada elétrica acendeu-se. Rublev sacudiu a almofada na qual a cabeça do seu visitante deixara uma depressão. Ele é infame, Dora. Ele é imundo. Seria um prazer atirá-lo para um precipício, para um poço, para um fosso negro, desde que se afundasse para sempre, que nem o seu boné, nem a sua pasta de documentos secretos voltassem à superfície. Iríamos atrás dele, com a alma aliviada. O ar da noite havia de parecer mais puro. Dora, Dora. Mas Rublev sabia-o muito bem. Eram as mãos flácidas de Popov que o empurravam obliquamente para aquele fosso negro. Dialética da relação entre as forças sociais em períodos de reação.